Conversas Aleatórias. Boa tarde, caros ouvintes. Bem-vindos à emissão número 5 de Conversas Aleatórias. Mais uma vez a 3, um trio de 3, formado por 3 elementos. Vejam lá a coincidência. Nuno Miguel está a falar, depois vai falar Carlos Bonaparte e Joaquim Pereira. E só disse, se não for ordem alfabética, mais nada. Hoje vamos falar de um país que fica lá longe, a senhora, milhares de quilómetros daqui, do outro lado do Oceano Atlântico, chamado Estados Unidos da América. Composto por 50 estados, daí chamarem-se Estados Unidos. Já são independentes desde o dia 4 de julho de 1776, se não me engano. Por isso é que o dia 4 de julho é feriado lá e não é cá. Para as pessoas que não sabiam, porque foi na altura da Declaração de Independência. Os Estados Unidos, que na altura eram uma província só, pouco mais, a Grã-Bretanha, e eram à base de índios, depois foram crescendo, a partir do momento, sobretudo, da independência, como é óbvio. Houve algumas guerras no século XIX, até assassinaram o Abraham Lincoln. A história mudou com as guerras. Após a Primeira Guerra, após a Segunda Guerra, sobretudo após a Segunda, mas já entre a Primeira e a Segunda Guerra, quando surgiu a Grande Depressão de 29 de Outubro de 1929, eu estou para aqui a falar, espero que não esteja a dizer as neiras nas datas, depois surgiu um senhorzinho chamado New Deal, novas medidas económicas, estimularam a indústria, estimularam os negócios, a economia norte-americana, em 1932, acho eu. Veio a Segunda Guerra, acabou a Segunda Guerra, ficaram duas superpotências mundiais, supostamente. Estados Unidos da América de um lado, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas do outro. Com a extinção da União Soviética, quem é que ficou? Ficaram os Estados Unidos, que ainda hoje se julgam ser a grande superpotência do mundo, mas disso falaremos já daqui a pouco. Nós hoje vamos falar sobre, e foi sugestão do Joaquim no final da semana passada, quem ouviu reparou, já no final da emissão da semana passada, sugeriu, estamos aqui a falar dos Estados Unidos, e vamos falar sobre o que é que se passa na América. Ou, aliás, o que é que já se passou, o que é que continua a passar e como é que são os Estados Unidos, como é que são os norte-americanos. Eu aviso já que não tenho uma opinião propriamente favorável a favor daquela gente, mas, antes de eu começar para aqui mandar vir, vou dar a palavra ao Carlos Bonaparte, que vai fazer a sua primeira intervenção no programa de hoje. Antes de mais, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, da minha parte também, a mais uma edição de Conversas Aleatórias. É como diz o Nuno, o tema de hoje é um bocadinho polémico, digamos assim. Ou melhor, pelo menos o Nuno tem uma postura, eu também tenho uma postura um bocadinho radicais. Faço questão de não conhecer tão bem a postura do Nuno, porque quero aprender com ele, quero ouvi-lo hoje no Conversas Aleatórias, mas também tenho a minha opinião. Comigo não aprendes muita coisa. Tenho a minha opinião, não quer dizer que seja a verdadeira que vem nos Sim, livros. Exato. Mas pronto. E também temos aqui o Joaquim Pereira, que também terá a sua opinião. E a quem eu passo então agora a palavra. Então, muito boa tarde a todos para mais esta conversa aleatória, que é polémica. Vê-se logo ao princípio, porque estamos aqui pelo menos duas pessoas radicais, não no verdadeiro sentido, mas um pouco a ideia própria sobre o que se passa realmente, neste caso especial, sobre os Estados Unidos da América. Vai ser, penso eu, um debate interessante, cada um expondo as suas ideias e o que se passa realmente com os Estados Unidos da América. Palavra. Palavra da salvação. Eu acho que podemos começar pelo Joaquim, que também me sentiu diferente. Até porque aquilo que me deu agora a perceber é que o Joaquim é que tem a postura mais... Primeiro em termos históricos. Menos radical. E eu pergunto-lhe em termos históricos. O que é que, como é que olha para os Estados Unidos? Se lhe perguntassem o que é que acha dos Estados Unidos, não é de presente, mas o que aconteceu ao longo do tempo nos Estados Unidos, o que é que dizia? O que se passa e o que se passou principalmente com a implantação da verdadeira ideia de independência começou tudo com a Guerra do Chá. Aquilo era uma província inglesa, mas voltando atrás um pouco, os Estados Unidos, quanto a mim, é uma amostra do que se passou durante séculos por todo o mundo, principalmente na Europa. A invasão de outros povos à procura de melhores condições. Com a América, no século XVIII, quando ainda eram província inglesa, começou-se a dar a invasão de principalmente europeus. Ora, essa invasão ocasionou que os verdadeiros americanos, americanos porque lhe foi dado o nome de América, porque eram índios. É, eram todos várias, várias tribos de índios. Os imigrantes, ao chegarem à América, a preocupação deles foi arranjar terras para se instalarem. Como as terras pertenciam aos índios, começou logo aí o desbaste da raça índia. Hoje poucos ainda restarão, sendo que a maioria é uma mescla de raças amarelas, brancas, vermelhas poucas e principalmente raça negra ou raça preta, conforme queiram chamar. Esta mistura de raças teve, porém, sempre a predominância dos brancos, porque os brancos deram-se sempre como a raça especial. E devido a estas contingências todas, foram dominando, instalando-se nessa terra, é certo que desenvolveram, mas à custa de muito sangue. E hoje em dia ainda se nota vestígios dessa mistura. Podem continuar. O sangue não se pensa que foi só lá, porque ninguém pensa que quando Portugal chegou ao Brasil aquilo foi só chás e cafés e vamos tomar vamos jantar juntos e sermos todos amigos. Carlos, faça a favor. Não, mas aqui houve uma especial violência, porque digamos que aqui houve uma... Acho que há uma coisa que a mim me chocou bastante, foi a forma como trataram os comanches, que foram uma tribo especialmente guerreira. Eles ainda hoje existem, mas já muito mais reduzidos. Aliás, e hoje, oficialmente, digamos que não há comanches. Oficialmente, essa tribo extinguiu-se. Há alguns que resistem, mas cá está, é tal mestre que o Joaquim Pereira falou. E pronto, eu também acho, é uma coisa muito curiosa que eu noto, porque nós notamos sobretudo a violência, digamos assim, e a arrogância dos americanos para o exterior. Mas mesmo entre eles, há uma grande, ou seja, mesmo de estado para estado, às vezes há uma rivalidade ou um desprezo, ou o que é que se pode chamar, quase de país para país. Ou seja, às vezes eles, de um estado para outro, são tão nacionalistas, ou são tão xenófobos, como queiram. Estadistas. Ou estadistas, sim, será a expressão mais correta. Que é tão estranho, porque no fundo o país é o mesmo, a bandeira é a mesma, não é? A bandeira é a mesma, mas as raças mandam à frente tudo. Voltando um pouco atrás e pegando na palavra do Carlos sobre o que se passou com a matança dos Comanches, nós temos de recordar que também os portugueses, mas principalmente os espanhóis, quando chegaram à América do Sul, também dizimaram completamente uma ou duas raças, que eram os astecas e os incas. Ora, portanto, isto é uma história universal. Desde sempre houve esta maneira de chegar às terras e tocar a matar. No caso especial da América, voltando agora propriamente... Do Norte. Do Norte, exatamente. Nós reparamos que, apesar de ser um país, continua a haver, como todos disseram já, uma divisão. As leis de um Estado não dão para outras, cada um tem as suas próprias leis, há coisas que se podem fazer num Estado, não se podem fazer noutro. E um caso especial foi a grande predominância dos brancos sobre os pretos. Os pretos não tinham direito a nada, os brancos é que eram os senhores. Durante muito tempo. Durante o que se passou também na África do Sul e por aí fora. Isto é um caso universal, portanto, não é específico dos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América, eles convenceram-se que eram os maiores do mundo, começaram a dominar não só o próprio país, mas também o resto do mundo, metem-se em tudo quanto é estrangeiro, e eles é que sabem as leis, eles é que sabem como é que se deve fazer, para dominar economicamente, principalmente, que é sempre o fulcro da questão em todas as situações, é o aspecto económico. Agora vou falar. Consenso. Estados Unidos. Voltas atrás e estávamos a falar no início. A Guerra do Chá. Muita gente é da opinião, ou quem não tem opinião, pensa que os Estados Unidos desenvolveram-se sobretudo no século XX, mas começaram, aquilo começou já no século XIX. Com algo que foi também global, foi a industrialização. Os Estados Unidos deixaram ser um país só de tribos, quase, e começaram a crescer, começaram a ter outros meios, outra forma de produzir, e mais produtos acabados. Matéria-prima, não sei se tinham muito. Surgiu depois da Primeira Guerra, é que os Estados Unidos foram um fornecedor importante, sobretudo durante a Primeira Guerra Mundial, que no início, aliás, na maioria, a guerra teve 4 anos, na maioria do tempo, os Estados Unidos até estiveram isentos. Estiveram de fora da guerra, mas depois lá se meteram. Era. E na segunda também começaram por estar fora. Depois houve os ataques que se sabe. Pearl Harbor, disse bem, Pearl Harbor. E também se meteram na conversa. O que é que sucedeu? Sucedeu que os Estados Unidos da América ficaram como os grandes recebedores das dívidas que a Europa devia. Ou seja, a partir daí os Estados Unidos começaram a receber, a receber, a receber. Quem recebe aproveita o dinheiro para se instalar mais comodamente. E como eu disse há bocado, depois da Segunda Guerra Mundial, e foi aí que começou o problema, e foi aí, na minha opinião, já volto a recordar ao Carlos que comigo não aprende muita coisa, mas, na minha opinião, foi a partir de 1945 que os Estados Unidos começaram a ser o que são hoje. O que é que são hoje? E o que é que começaram a ser na altura? Uma superpotência, que tem tudo, que lá é que a vida é boa, que lá é que somos todos iguais, somos todos irmãos. E basta recordar, poucos anos depois, na década de 50, houve a famosa caça às bruxas, em que tudo fosse comunista, ou era morto, ou era deportado, ou era escondido, que nunca mais ninguém ouvia. Poucos anos depois, também, surgiu um senhor chamado Luther King. Porquê? Porque era preciso surgir alguém chamado Luther King, como foi um bocado. Os brancos eram os brancos, eram os poderosos, e os negros nem sequer podiam sentar no mesmo sítio no autocarro. E surgiu alguém que se disse, eu tenho um sonho que no mundo vamos ser todos iguais, pronto, ele não sonhou durante muito tempo, porque depois foi assassinado em 1968, porque não podia, alguém interessa as ideias na altura. Os Estados Unidos, que são um país muito, muito bom para se viver, muito igual e muito pacífico, foi morto o John Kennedy, assassinado, não é verdade? Na década seguinte, os Estados Unidos são um país muito bom em termos económicos, muito transparente. Surgiu a história do Watergate, com o Sr. Richard Nixon. Os Estados Unidos, que são um país muito bom, muito coisa. A Guerra Fria não acabava e na década de 80 teve ali prestes a explodir com o Sr. Reagan. Os Estados Unidos, que são um país muito pacífico, que não precisa se meter em nada, porque eles sozinhos fazem o mundo. A partir de 91 houve a guerra no Iraque, a primeira. 20 anos depois surgiu outra. Os Estados Unidos são um país muito seguro que ninguém lhes faz nada. As Torres Gêmeas foram abaixo já em 2001. Yeah. Eu estou a saltar de década em década, basicamente. E os Estados Unidos, que são os maiores, que são os grandes pacifistas, que são os salvadores do mundo, já em 2011 mataram o Sr. Bin Laden, que ainda hoje estou para ver o corpo. Estranhamente, nunca foi visto o cadáver. Mas foram eles que salvaram o mundo de um senhor chamado Bin Laden, e foram eles que salvaram o mundo do senhor chamado Saddam Hussein, que não teve nada a ver com petróleo, que eles foram lá falar. Quem é que falou em petróleo? Nem ouvia falar, ninguém falou em petróleo aqui. O ataque não teve nada a ver com dinheiro. Pronto, os Estados Unidos é tudo isto. Mas vamos ao interior dos Estados Unidos. Como estávamos a falar há bocado, até pouco posso falar na ideia de uma das ideias, Joaquim, sobre o racismo. Racismo, eles não chamam racismo. Eles não chamam nada. Mas digo eu. E ouvimos as imagens, não sei se lembram, quando foi o furacão Katrina em 2005. Não estamos a falar da década de 60, estamos a falar de há 7 anos. ou era muita coincidência, mas quando se via as imagens de helicópteros ou de outros meios de salvação a ir buscar os que tinham sobrevivido, estavam por cima de telhados, ou por cima de carros, ou até em postos de eletricidade, os pretos ficavam lá e vinham os brancos. Era coincidência. Eu nunca vi comentários, quer dizer, nos Estados Unidos não, cá vi comentários sobre isso, mas lá nunca vi comentarem isso. Nem convém. Não interessa, os Estados Unidos é um país muito liberal. Os Estados Unidos é um país muito conhecedor. Eu vou citar uma conversa que eu vi num programa já extinto, da SIC Radical, já para ir há 9 ou 10 anos, chamado Cabaré da Coxa, em que o Rui Unas levou para lá um Luciano Muniz esteve a trabalhar nos Estados Unidos, em Chicago, se não me lembro. Eu já contei isto aqui na rádio, no outro programa, e vou contar aqui. Perguntaram ao Luciano Muniz como é que era o ambiente lá na universidade, e ele respondeu: os americanos sabem o que se passa num raio de 50 ou 100 km da terra, do sítio onde eles vivem, porque de resto, eu estava numa universidade nível superior, portanto, pessoas já de algum conhecimento e já não têm propriamente 10 anos, e perguntaram: ah, Lúcio, és onde? Portugal. Ah, és Portugal. E há uma vez foste à Europa? Outro caso. Sim, né? Já que era uma chega dos grandes conhecimentos, um dos concorrentes à presidência da República dos Estados Unidos, lá não era bom, sim. Numa entrevista, queixou-se que no avião, que começou a haver muito fumo e essa coisa toda, porque é que não abriram as janelas do avião? Ah, isso foi o Romney, não foi? Foi mais o Romney, ah, eu vi isso. Portanto, aí se vê os grandes cérebros que estão para governar um país. Ele queria as janelas abertas, por exemplo. É, vai no carro, está com calor, abre o avião. Como há fumo, toca abrir o avião, desconhecendo que as pressões a que o avião sofre quando voa em altitude é inviável. E sabes que quem tiver um bocadinho de caco na cabeça, de cérebro, quem tiver um bocadinho de cérebro, verifica que quando há diferenças de pressão, é uma catástrofe. Ora, se o avião é pressurizado para se defender da pressão que está a ser da atmosfera, abrir-se janelas, aquilo desfaz tudo. O Nilton, quando soube isso, disse para dizerem ao Robin para meter a cabeça de fora para ver se resultava. Não é tão grave como estes casos internos, em que há tanta igualdade e tanto conhecimento, depois vamos ouvir. Afinal, não estou a dizer que são todos, claro que há a gente americana que tem cabeça. Mas também cá fora há um bocado de exagero. Eu lembro que no ano passado, lembro porque nesta semana ouvi algumas emissões do arquivo da Antena Web, dos Corpos que Escolho Eu, e nós comentamos no final de 2011, eu e o Carlos, que dos prémios Nobel que foram entregues no ano passado, 6 foram norte-americanos. Não venham com histórias que só nos Estados Unidos é que se fazem grandes coisas e é que há grandes cabeças. Mas pronto. O que eu ia dizer é que pode não ser tão grave como isso, mas há uma coisa que me faz particularmente desgostar dos norte-americanos. Duas numa. Que é, eles julgarem-se mesmo que são o centro do mundo, e eu vou pegar em exemplos do desporto, e não sei se vocês sabem disto. A NBA, lá, o campeonato de basquetebol. Quem é campeão da NBA é considerado o World Champion. Campeão do mundo. Porque o resto não interessa. Tudo o que vem cá fora não interessa. Por isso é que os Estados Unidos ainda, já na última década foram vários mundiais e ficaram mal, que nem à final foram, ou então foram derrotados à final. Mas o que está cá fora não interessa. Quando se está no beisebol, a final da MLB, da Major League Baseball, chama-se World Series. As séries mundiais. Quem é campeão do mundo. Só para eles. O campeonato americano é o campeonato do mundo porque tudo o resto não interessa. Ou seja, eles é que têm o que interessa, eles é que têm. E depois gabam-se de ter o maior espetáculo desportivo do mundo. Dizem eles que é o Super Bowl, o final do futebol americano, como se não houvesse Mundial de Rugby, Mundial de Futebol, Jogos Olímpicos. Não interessa. Continuando. E aliado a isso é que o que eles fazem, eu pergunto, o que eles fazem para demonstrarem que são os maiores do mundo? E houve um tema que muitos chamam maluco, mas eu ainda hoje não acredito que o Neil Armstrong pôs o pé na Lua, em 1969. Neil Armstrong, que agora morreu há poucas semanas. Eu já vi várias imagens da própria nave, de coisas que são impossíveis de acontecer na Lua. de vi depois um documentário em que foi feito também pelos próprios norte-americanos. Sim, porque eu estou a falar, há próprios norte-americanos que têm noção disto e que criticam os próprios norte-americanos e põem em dúvida muitas coisas que os compatriotas fazem. E há um senhor chamado Michael Moore que é especialista nisso. Mas não foi Michael Moore, foi muito antes dele aparecer. Documentário sobre os homens, o Neil Armstrong e a sua tripulação, o que eles andaram a fazer antes do suposto dia 21 de julho. Não, o dia existiu mesmo. O dia 21 de julho de 1969, em que foi o dia em que supostamente eles estiveram na Lua, que eles andaram escondidos. Andaram em semanas em que ninguém soube deles. E depois apareceram umas filmagens de umas montagens com um cenário de fundo esquisito, que não sabiam onde é que eles tinham andado, e que até, dizia no documentário, isso também não estou a dizer se é verdade ou não, houve uma lavagem cerebral depois disso. Eu confesso-vos, agora já aconteceu, não se confirmou o que eu pensava, que poucos dias antes da sua morte o Neil Armstrong ia confessar tudo. Ia revelar que nunca tinha estado na Lua, não sei o quê. Mas, não é só isso, não é só o ida à Lua em 69, porque ainda hoje, qualquer coisa que surja, reparem que há próprios norte-americanos que suspeitam que o ataque do 11 de setembro já era do conhecimento das autoridades locais. E que tudo isto já... Já agora, escrevemos que o governo não é nenhuma bomba, portanto. E que tudo isto já estava pensado e depois o ataque ao Afeganistão e as consequentes vantagens económicas que trouxeram que houve para alguns norte-americanos, que já estava tudo planeado. Isso também não diria tanto. Mas também não duvido que ataques a Iraques, Afeganistão ou todos aqueles que venham a surgir também são pensados economicamente. Mas o que eles transportam cá para fora do género, nós temos sempre uma justificação. Ninguém se mete connosco. Nós vamos salvar aquele povo do seu ditador. Nós vamos salvar aquele povo do... Mas alguém lhes pediu opinião. E eles vão salvar os seus... Voltamos outra vez, sempre à mesma tecla. A parte económica, é os petróleos, as influências e uma coisa também muito importante é a indústria de material de guerra. Eles têm de dar vazão. Uma das maiores riquezas daqueles americanos é precisamente a indústria nuclear. Não digo nuclear. Não, mas eles depois da Segunda Guerra ficaram com uma maior potência nuclear do mundo. Mas já sem chegar a tanto, mesmo o próprio material bélico e normal, tanques, aviões, etc., se acabam as guerras, aquelas fábricas tendem a desaparecer, tendem a ficar sem necessidade. E isso era um descalabro. Portanto, pois é, há sempre um pormenor económico em eles irem meter o bedelho, falando a Porto, meter o bedelho em tudo para ir sacar dinheiro. É, tem muitos tanques e muitos aviões, mas quando foram decididos aviões no 11 de setembro não havia. Mas, é certo. Mas sim, continuo. Fazendo agora uma pequena comparação. Lá voltámos nós a falar dos portugueses e dos espanhóis. E também holandeses e ingleses, que ao fim e ao cabo... Os que andaram todos lá para fora. Andaram todos. Propagar a fé, fazer... civilizar o mundo. Mas alguém expandir lhes pediu, o cristianismo. Sim. Alguém lhes pediu para eles irem fazer essa obra de caridade. Ah, foram à procura de matéria-prima, de escravos. E a portuguesa principal, a grande... que ninguém nega que foi um grande feito, que foi a viagem do Vasco da Gama. Sim, senhor. Mas qual o verdadeiro motivo? Foi o cristianismo? Foi ir descobrir a Índia, quando a Índia já era Índia e mais que Índia, há séculos? Ou foi uma coisa chamada especiarias? Ora, aí está. Se os árabes é que tinham um negócio, epá, aquilo dava dinheiro como lixo, qualquer ir buscar aquilo tudo para nós. E o Brasil a mesma coisa. E continuando por aí fora, portanto, isto é um nível geral. E voltando ao povo norte-americano, não vem com histórias, que eles são muito sapientes, são os sabichões, os mais inteligentes do mundo. O Carlos quer me dizer que os portugueses, mesmo hoje, aqueles que percebem política, deixam perceber no dia em que vão votar. Quem é que deixa o Bush estar 8 anos como presidente de um país? Sim, mas o Bush, o filho mesmo. O próprio Bush. O próprio Bush, não foi o Bush sozinho que eu não consigo acreditar que tantos americanos, porque assim, eles sofreram as consequências, não é? Eles perderam familiares, eles viram a América ser abalada, eles viram o orgulho deles ser atingido com aquela coisa das torres, com o Pentágono. Eles acreditam que, assim, eu acredito mais que o Bush tenha, ele e enfim, pronto, quem estava no governo, ludibriado os resultados, do que o contrário. Não digas isso, que vais ser preso. Acredito que eu tenho mesmo a noção. Até não me lembro que em 2001, ainda hoje, se está para descobrir aquela história com o Al Gore. Não sabia os votos no Texas e depois não batiam bem com os votos no outro estado e não sabiam bem. Uma instalação televisiva dava a vitória para o Al Gore e depois de repente o Bush tornou-se vencedor. Ainda hoje está para esclarecer isso. Mas ninguém diga isso nos Estados Unidos da América. E não foi em 2000? Foi em 2000, exatamente. 2000. Sim, mas cá está, mas é assim. Eu lembro, por acaso, lembro-me disso também. E cá está, por isso, em 2004. Não me surpreende que isso tenha acontecido. E só não aconteceu em 2008 porque eu só não podia concorrer. Já com o Richard Nixon, demorou anos e anos a ele admitir que acabou por abusar politicamente do seu estatuto e serviu-se disso para fins pessoais e tal. E fez coisas que não devia ter feito. Mas quem é que sacou essa informação? Foi preciso vir um jornalista da Grã-Bretanha, um inglês. Foi lá fazer a entrevista ao homem. Porque lá ninguém admitia. Ninguém tinha coragem sequer de pegar nisso. E ele também não admitia. Até um dia que veio alguém lá do outro lado. E pronto. Mas, agora, um capaz. Isso são as figuras centrais. Mas, além dessas figuras centrais, há aqueles colégios que gerem essa situação. Porque eu não me convenço que um fulaninho sozinho levaria à banca essas situações todas. Aquilo tem de haver um colégio, um grupo partidário que enrola. Não, mais um partidário é económico. Parece mais que há outro tipo de outro avanço que é, aliás, não sei se vocês já sabem, não falar nos Illuminatis. Não. Os Illuminatis são uma espécie de maçonaria, mas um bocadinho mais avançada. E mais radicais. E mais radicais também. Mas a ideia deles, cá está, é dominar o mundo. Eu não sei qual é que era o objetivo da maçonaria, não sei qual é que é. Mas sim, também. Mas os Illuminatis eram, e ainda hoje são considerados, aliás, hoje não se sabe se existem ou não. Há quem se afirme, aliás, há quem afirme que existem, mas não há nenhum Illuminati que até agora que eu tenha admitido. Mas sabemos, inclusive, que há alguns políticos no século XIX. Que admitiram, já fora do seu percurso político, que pertenciam à organização dos Illuminati, e que nos Estados Unidos houve uma altura, eu não sei como é que é, mas houve uma altura em que rendia mais, ou tinha mais influência do que os próprios maçons, até porque quando em vez há estas fugas de informação que vêm cá para fora dos maçons, há pouco tempo aconteceu aí uma coisa aqui em Portugal, e isso já aconteceu nos Estados Unidos, quando acontece nos Estados Unidos tem uma dimensão muito maior, ou seja, muito mais gente, e pronto. E os Illuminatis, ou seja, eu acredito mais que essa ideia de que essa organização exista, e que eles façam muito para que coisas como estas, de vez em quando, aconteçam. Como o Carlos falou, e bem, falou nos maçons. Os maçons também, aqui na Europa, foi o que se viu. E coisa curiosa. Essas organizações, principalmente os iniciadores, foi como uma para ações humanitárias, mas depois de se apanharem com o poder, toca organizar para atingir certos fins que já não têm nada a ver com os objetivos iniciais. Exato. A causa aparentemente mantém-se, não é? É para não deixar que sejam os políticos ou os economistas a governarem o mundo. Só que eles acabam por fazer esse papel da mesma forma que os economistas e os políticos. Numa altura em que estamos já quase a chegar aos 30 minutos, e para fechar, outra coisa que eu não gosto dos americanos, falou um bocado nos Estados, é outra coisa que eles são muito unidos, mas um Estado tem uma regra, outro Estado tem outra, e depois a rivalidade deles é como se fosse um Portugal-Espanha ou ainda coisas piores. É, o Brasil-Argentina. E a Rio Norte-Sul também. E voltando a pegar no exemplo do desporto, é que os Estados Unidos, na maioria dos casos, os americanos, norte-americanos, não têm respeito pelas coisas que estão a ver. Eu, se fosse tenista, por exemplo, eu ia jogar uma vez o US Open, o torneio dos Estados Unidos. Depois, com a certeza que não voltavam lá. Porque o ténis é um desporto que é de silêncio, de concentração para os jogadores. Uma pessoa não consegue estar lá. Você está... É só gritos. E já como introdução, não sei se vocês têm sugestão de música. Se não tiverem, tem. Não, eu já tenho. E o Carlos tem? Não. Como sugestão, como já da introdução à música que vai fechar este programa, que vai ser o hino nacional dos Estados Unidos, exatamente, que é das poucas coisas que eu gosto dos Estados Unidos. Mesmo durante o hino, o que se ouve durante o hino são gritos, é pessoas a ver cerveja, a falar uns para os outros, a fazer uma gritaria de todo tamanho e ninguém quer saber do hino. É esse mesmo. É o respeitinho que se vê. É esse ver o que é a mentalidade do americano. Também é uma coisa que eu acho que é muito difícil neste momento, que é, digamos, parar. Pensar longe do microfone. O ritmo dos norte-americanos, isto é quase como que tens um carro a alta velocidade. Tu vais precisar de algum tempo para o parar. Não é? E eu sinto que... Porque há uma coisa que eu é a primeira vez que acontece, ainda bem que acontece agora, porque é bom que aconteça, agora que isto acontece. Eu fiquei com uma ideia diferente em relação a esta situação atual dos norte-americanos. Este Conversas Aleatórias trouxe-me um ponto de vista diferente, ou acrescentou algo que interessa-me, que é, por tudo, o ser humano tem poder. Ou melhor, tem ânsia do poder. E quando tem ânsia do poder, ou seja, como tem essa ânsia, como é algo, algum instinto quase primata, não volta a dar. Por muito boas intenções que hajam, esmaga tudo e todos para atingir os fins. Por muito boas intenções que hajam, muito raramente, muito raros, são aqueles que não querem abusar do poder. Ponto número 2. Nós duvidamos dos americanos, duvidamos por um caso muito simples. Porque estamos habituados a que, à nossa volta, as pessoas que não têm assim tanto poder nos mintam. Se aquelas pessoas que não têm muito poder nos mentem, aquelas que têm muito mais hipótese de o fazer, muito mais provável é que o façam. Mesmo que sejam sinceras. Eu continuo a acreditar que na Lava foi a Lua. Eu, entanto, se nós vimos aqui também, há muitos escândalos políticos, não só aqui em Portugal, mas em todo o mundo, há muitos escândalos políticos. Agora, claro, os Estados Unidos estão mais expostos ao melhor e ao pior. E outra coisa, que é, nada é eterno, e realmente, pensando bem, os norte-americanos, os estadunidenses, que eu gosto mais de chamar estadunidenses, porque norte-americanos têm tudo canadianos, têm tudo mexicanos. Exato, exato. Mas para mim os estadunidenses não são piores do que aquilo que foram os europeus no tempo, do que aquilo que foram que ainda haverão de ser os africanos, e aliás, e que são muitas vezes eles uns contra os outros, e do que aquilo que são muitos asiáticos, coisas diferentes. Mas por exemplo, a China tem uma postura muito radical que na América não se tem, tal como na América há muito radicalismo que já não se tem ou que nunca se teve na China e por aí fora. Não vale a pena. Os chineses são muito bem vistos agora porque é novidade, mas se os chineses agora começarem a superiorizar os Estados Unidos da América, vão ser eles. Aqueles que nós mais vamos criticar e aqueles que nós vamos mais prestar atenção às falhas e às coisas boas. Um bocado certo também. É verdade que eles fazem muito mal quando se metem quando não são chamados, não sei o quê, mas também é verdade que no caso da Líbia foi necessária uma intervenção externa e os Estados Unidos lideraram-na. Para acabar com o sofrimento de muita gente. É verdade que no caso do Afeganistão e no caso do Iraque foi uma questão de retaliação, ponto. Mas neste caso da Líbia, por exemplo, e agora no caso da Síria, eles estão a ter-se não são chamados, também têm interesses económicos com isso, mas também estão a fazer o bem. Ou seja, fazem o bem, digamos, é o velho provérbio, quem parte e reparte e não fica com a melhor parte, ou é burro ou não percebe da arte. Portanto, eles estão a repartir, mas ficam com a melhor parte. Não é? Mas os outros não deixam de ter uma parte. E depois outra coisa. Se porventura alguém não está bem, que faça por si. O mal do mundo em geral, porque é que os Estados Unidos dominam? Por um motivo muito simples. Porque os outros deixam de ser dominados, porque os outros não fazem, não é? Agora, vamos imaginar, por exemplo, que os Estados Unidos... Não, desculpa lá. A partir de agora não vê mais o Windows para Portugal. Então, como é que é? Os Estados Unidos dominam, mas eu acho que isto está a acabar. E outras potências vão surgir. E só daqui a 10, 20, 30 anos é que pode ser que a mentalidade deles mude e comece a reparar que não são o centro do mundo. Não, reparem, eles vão ter sempre essa filosofia, porque eles vão ter sempre essa filosofia porque sempre a tiveram. E uma coisa certa, nós vimos que os, porque os Estados Unidos, olha, está agora a acontecer com os Estados Unidos, aliás, com a Alemanha, uma coisa que aconteceu com os Estados Unidos. A Alemanha saiu de uma guerra em 1900, aliás, saiu de duas guerras no século XX, uma questão de 30 anos, e tiveram duas guerras, cujo palco central foi a Alemanha. E a Alemanha, agora ninguém sabe tão quanto, porque a Alemanha ainda não está no mesmo patamar dos Estados Unidos. Mas a Alemanha tem tantas falhas, reclama tanto pelo dinheiro que lhe devem, e deve tanta gente. Por exemplo, aliás, muito daquilo que a Alemanha hoje é por causa daquilo que pediu emprestado e ainda não pagou. E o mesmo está a acontecer agora a uma escala mais pequena, mas se vocês repararem, quando a Alemanha começar, digamos, quando o ritmo de crescimento da Alemanha parar, ela vai começar a receber dinheiro todo dos devedores. O ritmo já vai em 36 minutos. O mesmo aconteceu com os Estados Unidos da América, não é? Que cresceram muito à custa do dinheiro dos devedores. E a Alemanha já está presentemente em meio caminho andado para essa situação. Exatamente. Por exemplo, se eles neste momento quiserem, eles deixam-nos todos atrapalhados. Aqui na Europa, não é? Digamos que aqui na Europa, a Alemanha, se neste momento quiser, vira o jogo todo a favor dela por algum motivo. Ora, ou não empresta mais, ou porque retira empresas em que vai apostando. Mas acontece com os Estados Unidos da América, só que os Estados Unidos da América é uma questão global, até por causa do inglês. Não é? E a Alemanha é europeia. A Alemanha é uma questão europeia, mas lá de chegar o tempo em que, por exemplo, a China ou a Rússia vão tomar. A Rússia também é outra, a Rússia. São as quatro. Cá está, ou seja, neste momento já há quatro potências. Já está, no final dos anos 90 só havia uma, que era mesmo os Estados Unidos. Agora já há quatro potências. E nós vemos, das duas uma, ou isto se divide um bocadinho mais, não é? As quatro potências. Não há hipótese. Ou então há uma que se superioriza, e me parece que a próxima vai ser a China. Uma que se superioriza, e vamos nós dizer, criticar mais a China e, do que os Estados Unidos, porque a partir daí são eles o centro do mundo e vão ser eles. Isso aconteceu sempre, não é? É natureza humana. Eu tinha uma ideia mais radical sinceramente. Agora fico com uma ideia mais natural das coisas. Despedidas, Joaquim. Bem, espero que esta polémica tenha sido, não digo luminosa, mas é o que cada um de nós pensa, e nós aqui só estamos para dizer o que pensamos. Portanto, tenham uma boa tarde e tudo por melhor para vocês. Cá. Olha, antes de mais, só quero agradecer a vossa presença. E hoje, se me permites, não especialmente do Joaquim, porque foi o Joaquim com a sua forma de exteriorizar aquilo que sente e aquilo que pensa, que me fez ter esta ideia diferente que tenho agora. Esta ideia mais equilibrada, digamos assim, das coisas. Esta ideia mais natural das coisas. Nunca tinha pensado que os europeus já tinham feito isto, nunca tinha pensado em relação à China, à Alemanha. Umas coisas foram chegando a outras, mas tudo começou a partir das ideias que o Joaquim aqui explanou. E agradeço. É bom, mas também para isso que servem conversas aleatórias, não é? Eu, para todos os efeitos, enquanto estou a ouvir, não sou mais do que os ouvintes que estão cá, que estão fora, digamos assim, também sou um ouvinte. E pronto, espero que os nossos ouvintes também tenham, neste ou noutro conversas aleatórias, aprendido mais alguma coisa, se calhar até mudado alguma ideia, algum pormenor, ou acrescentado algum pormenor. Pronto, e é isso. E quero também desejar uma boa tarde a todos. E, da minha parte, correndo tudo bem, quero estar aqui convosco no próximo dia 7. Nuno! Ah, sou eu. Ai, Nuno, já chegou. Já chegou. Nós vamos fechar. Espero que tenham gostado e tal, mas espero que não me passem a fechar os norte-americanos por causa disto. Fiquei agora a saber que o hino dos Estados Unidos, o Star Spangled Banner, de Star Spangled Banner, do género a bandeira com estrelas lá espalhadas, surgiu já num poema de 1814, A Defesa do Fort McHenry, escrito por um poeta e advogado amador com profissão na altura, chamado Francis Scott Key, e que escreveu o poema original por causa da guerra da batalha do Fort McHenry em 1812. Na altura, o bombardeamento do Fort McHenry. Depois foi adaptado para o hino norte-americano chamado Star Spangled Banner, que é das poucas coisas que eu gosto dos Estados Unidos, quando cantado em condições e quando quem está a ouvir está a respeitar o que está a ser cantado. Já ou agora, seja, quando os espectadores não são norte-americanos. Já agora, e a música? A música é o hino. Já agora, a música. um compositor? Ah, isso já não sei. Ah, foi o John Stafford Smith. Já agora sabem qual é que foi a primeira... Já agora, já que falamos nisto, qual é que foi a primeira gravação desta música, do hino? Eu não sei. Foi no dia 3 de janeiro de 1890. Nos estúdios da Chicago Company, que se gravou num fonógrafo e num cilindro de Edison, que se gravou pela primeira vez... dos Estados Unidos da América. Foi reconhecida e foi usada oficialmente pela Marinha a partir de 1889, o ano anterior. Por isso é natural que se tenha gravado no ano a seguir. Seja 1890. Sim, exato. Não, mas é que terá sido mais coincidência, porque o hino dos Estados Unidos, aliás, a gravação só começou a ser algo mais fluente a partir de 29 de junho de 1888, precisamente quando se fez. Por acaso começou em Londres. Mas pronto. Mas foi a primeira gravação, ou seja, já pouco depois de ter surgido o método de gravação. Música de John Stafford Smith, 1780. O poema Francis Scott Key, 1814, vamos ouvir para fechar esta emissão, o hino nacional dos Estados Unidos da América. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars